O plano B de Deus. O homem, e com homem eu me refiro a homens e mulheres, o homem faz planos. Se eu conseguir economizar, vou com minha família a Paris. Se não, plano B, vamos à praia. Vou negociar na cidade com meus tecidos e artesanato e ficar rico. Se não, plano B, pelo menos terei tentado. Vou ler o Salmo 119 inteiro amanhã de manhã. Se não conseguir, por falta de tempo, de ânimo ou alguma outra coisa, plano B, leio à noite. Ou, plano C, pelo menos uma parte do Salmo 119 eu leio. Vou me casar, mas se eu não achar uma esposa, plano B, compro uma bicicleta. Com Deus é diferente. Deus tem planos, sim, muitos planos, planos maravilhosos e incríveis. Aqueles que têm a Cristo como seu Senhor já conhecem o plano maior de Deus, a salvação, que só é obtida pelo sangue do Cordeiro. E provavelmente, na caminhada com Ele, já tiveram revelados outros planos de Deus, cada detalhe que Ele descortina durante o seu dia, para que você perceba o amor extremo que Ele tem por seus filhos. Algo que deu errado, que você chorou por não ter conseguido, mas que depois percebeu que, graças a Deus, que deu errado. Um pedido seu que não deveria ter sido concedido, mas para Deus mostrar o seu poder e ensinar você a depender dele, ele atendeu essa oração. E depois você se arrependeu amargamente de querer aquela coisa. Leia o Salmo 106, versos 14 e 15. A questão é: Deus tem planos, mas Deus não tem plano B. Deus não tenta fazer dar certo, ele simplesmente faz. Deus tem planos, e planos que Ele formulou num tempo muito longínquo, antes que nós existíssemos, antes que a própria Terra tivesse sido criada. Até mesmo os planos que dizem respeito a nós e aos nossos pecados, Deus planejou, concebeu e determinou antes que nós tivéssemos pecado, antes que nós tivéssemos nascido. É como se Deus soubesse de todas as coisas desde o princípio, é como se Ele estivesse acima e além do tempo. Ou melhor, Deus é sabedor de tudo, desde todos os tempos, e Ele mesmo não está sujeito ao tempo. Um exemplo: Adão e Eva pecaram. Você lembra o que Deus fez nessa ocasião? Ora, Deus os poderia ter exterminado naquele mesmo instante e começado tudo de novo, mas não. Ele também não precisou olhar para os lados, pensativo e inquieto, pensando no que fazer. Ele fez o que deveria ter feito, sem titubear. Cobriu o seu pecado com o sacrifício de um animal. Isso está em Gênesis 3, 21. A solução para o pecado não é um plano B. Deus tinha isso em seu coração desde o princípio dos tempos, ou mais exatamente, na eternidade passada, antes que ele criasse o tempo. Duvida disso? Então leia comigo Apocalipse 13, verso 8, segunda parte: o livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O pecado da humanidade não foi surpresa para Deus, e Deus não precisou de um plano alternativo, um plano B, para tratar com o pecado. Tudo foi planejado desde antes da fundação do mundo. Também em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Como falamos da eternidade passada, traduzida por antes da fundação do mundo, vamos conhecer outras duas passagens que falam sobre isso. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esses são propósitos eternos de Deus, o amor do Pai por Jesus Cristo antes da fundação do mundo, e a escolha de pessoas que seriam resgatadas do mundo para terem um lar celestial. Estas foram eleitas antes da fundação do mundo, assim como o Filho foi amado antes da fundação do mundo. É ao mesmo tempo, a mesma certeza e firme confiança de que nós não temos nada por merecer, e mesmo assim é garantido. A eleição de nós que fomos salvos, de todos aqueles que foram salvos e daqueles que ainda serão salvos, não tem o caminho alternativo. A eleição deles é eterna, no tempo passado e imutável. Não se trata de Deus ter eleito o Joãozinho para ser salvo, mas se Joãozinho não se salvar, ele salva Pedrinho no seu lugar. Não, seria brincar com Deus, pensar que ele tem que fazer planos alternativos, caso o seu plano principal dê errado. Deus só tem um plano, que é o plano de Deus. É como Deus que não pode mudar e que é eterno. Assim são os seus desígnios. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29. E diz também a Bíblia: porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que é injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Romanos capítulo 9, versos 11 e 16. A eleição para a salvação é uma grande verdade bíblica. Uma alma salva traz muita alegria para nós e leva muita alegria aos céus diante dos anjos de Deus. Mas não há surpresa alguma para Deus. Você não poderá olhar para Deus e dizer: Pai, olha, eu consegui. O Senhor não sabia, mas veja só, eu fiz, eu levei essa pessoa para o teu filho amado, o Senhor Jesus. Não. O livro da vida está escrito e não vai ser rasurado, nem vai ser acrescentado ninguém que ali já não esteja. Pessoas que não nasceram, mas que serão salvas segundo o desígnio imutável de Deus, já estão escritas no livro da vida. Repito mais devagar: Deus não se surpreende. Deus não muda. Não somos nós que nos fazemos filhos de Deus, e nem nós que fazemos outras pessoas filhas de Deus. Ele é que nos elegeu antes da fundação do mundo. Há outras verdades que envolvem o plano eterno de Deus. Se você acha isso lindo e acha importante para a sua vida conhecer essas verdades de Deus, fica o convite para você buscá-las na palavra, com ardor e amor. Deus não tem plano B. O modo como nós recebemos essa verdade é crucial, determinante para o nosso andar. E, na verdade, não nos cabe tratar disso tudo aqui, pois é um longo assunto à parte. A questão não é se debater contra a soberania de Deus, pensando que é injusto Deus ter poder sobre todas as coisas, pensando que você poderia ter algum mérito se Deus não fosse o Todo-Poderoso. Você não tem nenhum mérito. Se você fizer tudo o que Deus te ordenar, andar perfeitamente no caminho em que Deus te colocar, ainda assim você só poderá dizer: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Então não discutamos com a onisciência e com a onipotência de Deus. Elas são verdadeiras e plenas. mas também não desfaleçamos pensando que não temos nada para fazer, porque os escolhidos, Jesus dá uma responsabilidade e um privilégio em João 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.